04298, número 2 de aproximação, seguido em 6.35, para nós. Frisado o circuito pela esquerda, pista 17, reporte pronto para girar base. Circuito padrão pela esquerda da 17, reporte pronto para girar base, eu já estou com a informação. Rio 5968 para nível de Rio 060, que negar na 067, número 3 de aproximação, de Rio 7 para 2509. Rio 5972, que negar na 067. Que é emitida, autorizado o vento 150 graus, vento 9017 no ativo. Livre só que é emitido no 7 de agrupão de forma. Tem 5 graus de peixe, eu também ser cortado. Rio 4235, recuperação do final IF, curva esquerda, via 290, limite radial 380 do Rio de Salvador. Ativa, Rio 4235, desça agora para 25003, que negar na 017. Rio 4238, desça e mantenha 4010. 4.017. Até o Delta Papalho Flam, tocou em meteu aos 3-1 no circuito pela esquerda, reporte pronto para girar base. Circuito pela esquerda, reportará para girar base, Delta Papalho Flam. Ali 4298, vetoração de aproveitamento, curva esquerda, 3020, início ao localizador. Toque remetido, Delta Papai Uniforme, vento 1 no 50 graus, 89 e 17 notícias. Livre, base para permitida, Delta Papai Uniforme. Salve 4298, revira em missão de pro 200 mais, número 2 já puxou na ação. 2 anos. Azul 4235, sobre esquerda, 3000. Esquerda 200, tá? 5962, reduza, velocidade para 2000 mais. Papai Uniforme, procura Meteus 36. O circuito é pela esquerda, cruzado o cruzamento do campo. Porém, teremos um sequenciamento inicialmente de 3 aeronaves a princípio. Caso elas venham sequenciar aí em torno de 5 milhas, como de costume o controle o faz, faremos a espera do setor norte aguardando para a base. Vem. Autorizado o circuito pela esquerda, base e pouso, vento 150 graus, na 2917, reporte na final para o novo cheque de vento. Autorizado o circuito pela esquerda, reportará na final o vento da Monte Pão. Rio com 1017, aguardando o vento final, azul 423. Azul 4298, desce na linha 3 no 7, que é agora na 0 no 7. 3.017, está autorizado a interceptar o localizador. Eu faço 2.18, nessa 3 intercepta o localizador. Patrulha Salvador, azul 4235, ainda mantendo a proa 200. Curva esquerda na proa de cimbre completa. Azul 4235, para o localizador, curva esquerda, proa 160, rotação estabilizado. Esquerda 160, patrulha estabilizado, azul 4235. Circo 93, deixa para 4.10. 4298, Delta para 226, para 2214. Descansa 2498. Papai Uniforme, no chama 38, 38, atualizado 80, reporte pista livre para o Hangar da Mata. Azul 4235 estabilizado no local de avião? Estabilizou, 4235, rapaz. 4235, chama o povo no outro do sinal 900. 2235, avó 4235. Linha 5973, eu falo que está de tráfego 12 horas, 1 0 milhas, com 150 de tráfego 15, a local 900 da Azul. 572, batendo 2009. 5 graus para o estado, cheque 3 pontos, né? Estamos 5 graus, 929, 807, ponto travado. 1017, abaixar e travar, tem livre pouso na 10, azul 43. Boa noite, estacionar, sequência livre. Azul 4298, chama o turno 18, decimal 95. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4298, vai passar a zona. 24298, poste de acesso, machado travado, traça o estado. Estacionamento 72, volta para 2097, pneu Gato 1097. 1097, 2000 pés para o Rio 5972, batendo por outro. Então, o primeiro é o 190 da Azul, o segundo é o outro 190, está em torno agora de 10 milhas. Tem condições de declarar de imediato assim que autorizado? Fecha, né? 6313, 130, autorizado. Alinhar e manter. Se prepara para declarar de imediato, tão logo seja autorizado. Ok, senhor, obrigado. Representação para o Lóis 09, grato. 5972, com localizador, sobre esquerda, pelo 160, reporte estabilizado. Esquerda, 160, reportará estabilizado, Rio 5972. 42. Liberando a direita, via táxi Eco, chama o solo 121, 19. Eco 219, fazer o seu canal. Chanear 6312, pistão 0, livre da coragem autorizada, né? 150 graus, 089, altímetro 017. 097, livre da coragem, obrigado, né? 33. Informa que você é 1, 5, 0, 1, 6, 1, 6, 0, 9, 9, 9, 9. autorização para o pouso, vento 150 graus, 089, altímetro 017, aguarde, escreve. Prossegue, aguarda comigo, 17492. Quase 298, pistão 0, pouso autorizado, vento 150 graus, 089, 17, 017. Pouso autorizado, 292. Puxa, né, 63, chama 3, decolando aos 4, 3. Chama o controle agora, frequência 1, 2, 0, decimal 8, 0. Controle 2, 0, 8, 0, 8, boa noite, obrigado. Direto Leda para o 360, 6313. Sino 2 para o pulo, tráfego 7, Embraer 190 das 8, ano de 3 milhas para cabeceira no zero. O que for na Baixada Travado, em dia Serra, Wilson 972, número 2. 1970, número 3 na aproximação, reduz a mensagem para 2, 2, somos 4-6, libere a pista direita via taxi eco, chama o celular 1, 2, 1, 2, 1, 9. Celular direita, 2, 1, 9, azul, 4, 2, na pista. Título 0, pouso autorizado, retorno 509089, ajuste ao título 07, pouso autorizado. Baixão em DCA, baixado e travado, livre pouso para o Rio 5972, salve. 9702, mantenha 4010, esquina Gama 017. 17409. Direita via Foxtrot, chama o aluno 21 da sua loja, boa noite.

3.79, aqui é o número 1 na aproximação. America 230, contact Pacific Center, 126, decimal 85, Sanibura 25, decimal 45. No solo aos 00, libera pista direita via Foxtrot, chama o solo 21 decimal 9, boa noite. Foxtrot, vai chamar 219, boa noite, 970. O chamé na 224, desça para a linha de voo 100, vou direto para o médio. Capitão Luiz Protel, mantenha sobre regra de voo visual, que levar na 017, reporte AIP, Luiz AIP, para visitar no corredor Alves. Oi, boa noite, 3305 da Sé, postada 10, pronto. 3305, boa noite novamente, pista 10, autorizado aliás, decolar, vento 150089, ajuste ativo 0017. Rainha da 10, decola, o 3305137. 4178, desça para 2000, utilizado o sinal de previsão para o SXA, reporte estabilizado no localizador. Afirmativa, utilizado o 3, desça para 2000, é completado com o SXA. Colônia 292, desça para o nível de voo 100, CNH 107. 05, chama controle, frequência 120, decimal 80, por Leste. Obrigado, bom viagem, até 3305. Controle, Salvador, bom dia, boa noite, seu T3305. 4305, contato radar, siga para nível de voo 330, via Sudapuca. 330, via Puca, outra 3305. Chama minha dúvida, na dúvida do WhatsApp. Na dúvida, não é possível manter a velocidade de preocupação. Então, o Tritão, como se não atrasse o conhecimento formal, decida a referência de viés para o número 500 pés, que na gala 017. Chama minha dúvida, meu Deus, vê se mantém no vídeo de 050. Chama minha dúvida, 4, desça para 4 no 3. 4, 5, 6, 7, 7. Afirmativo, QNH permanece no 07, chama minha dúvida, 4. Número 73, vista para o nível de 080, que é legal no 07. Sim, chama aí, doutor. 723, número 4 da população, revisa 7 para 2, 5 gramagens. Lembro 24, 203, 10, que é legal no 07. Autorizado 6.000 pés do canal 6224. 4305, certo que você já tenha saído. Tinha o mesmo frequência no 2000 decimal de 5, retorna no 25 decimal 45. 2085-2545, seguinte, o TAN 3305, obrigado. Número 24, sendo prático de 2 horas 15 minutos, vai seguir como número 2, dentro para 2 no 6, autorizado o final do procedimento da sexta-feira, está estabilizado na localização. Autorizado, descida para 2000, encontrado o anexo, vamos para o número 2, chamaremos estabilizado, e a 224. Salvador, muito boa noite, eu tenho 3178. Sonista 3178, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, pista no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós, na Júlia Tinto no 07, pista no zero, pouso autorizado. Autorizado pouso, pista no 7, o TAM 3178. É 1 no 0, aqui é o altímetro 2017, 1 no 0, 1 no 7, pista 10. Pista 10 é a alta de aposo. 2 para 2, 2 para mais. Chama 3 no 2, desça para 3 no 3, que é legal, mas era na 7. Thank you. Zona 723, vista para nível de voo 050. 2 para 2010, autorizado o sinal do que se junta pelo sexo, a parte está visitada na localização. Localizador com campo à vista, 6224. Senador 2824, chama de torre, número 8, decimal 95. 1895, torre Salvador, obrigado. 1973, vista para 3010, Senegal, 0 3017, 736. Externo, estabilizado e visual. Senador 224, transformado, checo 30, 0, torre autorizado, reatura 50 graus. 89, no ajuste de altinha do 1017, no 017. Confirma pra mim o vento, senhor? 1950 com 08, 150, 89. Tenente do vento, livre pouso, pista 10, Oxalé 6224. Serão 9963. Serão 9963. Sintonize a frequência do solo em 1219, por gentileza. E o solo vai passar a autorização. Atenda o Rádio 3, tá? Tem condições de reduzir em 2 ou mais a velocidade? Tem mais que reduzir, é 2 para 120 ou 2 ou 3 ou 7? O Rádio 3 tá em 29 a velocidade. Sim, mas é 22, o Romeu Vitor é 7. Chama 2, completa a aproximação, chama termina 8 do sinal 95. 4, solo 21, direita via Foxtrot, chama o solo 121, décimo 9, boa noite. Direita e 1219 para o solo, obrigado, senhor, boa noite. Chama 2, boa noite. Gente do tráfego, avistado, cheque hotel de pouso, vento 140 graus, 62 de 9, ajuste ao tinto 1017.017, pista 10, pouso autorizado. Estabilizou 723. Pelo 723, chama o turno na 8 do sinal 95. 1895, boa. 4980, mantém o ponto de espera. 2 trafos na final pista no zero. O primeiro é o Banda Vieta, em torno de 3 milhas. E o segundo, 737 de valor, sequenciado 5 milhas a sequência. Passando o Romeu pelo teste, no turno no outro do sinal 95. Só aí, 118.95, Romeu Vitor Hotel. Foi Salvador para passar com o Romeu Vitor Hotel. Passando o Romeu Vitor Hotel, cheio pro prato, tem um campanista? Tem mais que isso, tem campanista já, o Vitor Hotel. Gente, já tem o seu tráfego contato visual, aproximação é pista no 7? É Matias, pista 17. 17, cruzando, aproximação direta, final 17, chama na curta, baixar travado. Chama na curta da 17, baixar travado, o meu Victor Hotel. 17, 2, 3, torre de controle? 7, 2, 3, tá passando externo. Gente, vamos 723, é 1203, pista no zero, continua a aproximação, acho que saliu, tráfego, pressão de avanço, aviado, cruzando a cabeceira no momento. Vento 150 graus, 89, altímetro 1017, no 017, aguarde pista livre. 723. Libera pista à direita via Foxtrot, chama o solo 121, décimo 9, boa noite. Direita via Foxtrot, disposição autorizado, reto 140 graus, 089, altinho, tudo 0, 17. Pista 10, disposição autorizado. Autorizado, na 10, 723. Tango Romeu, Victor, Hotel. Pista 17,